Paz. Paz é uma palavra que contém poucas letras, apenas três, mas ela tem um significado profundamente grande. Se nós pararmos para pensar o que ela realmente significa dentro da nossa vida, a gente vai perceber o quão profundo essas três letras são. A paz é um termo que é muito usado de forma vulgar, de forma comum. Ela acaba enfeitando as nossas músicas, as nossas orações, os objetivos da nossa vida, mas ela não é de fato desejada. Parece estranho falar isso. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, ela nos conta que a paz é o grande desafio da criatura humana. Que este, empenhado na busca dela, raramente segue o caminho que leva até esta paz. É interessante, né? Empenhado na busca da paz, seguimos um caminho que raramente nos leva até a paz. Na nossa vivência, que é de satisfação egoica, nós criamos para nós perturbações, desequilíbrios, distanciamento do divino, e ante as dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, nós nos agitamos e sucumbimos frequentemente. É só nós vermos os problemas da humanidade. Acostumados que somos às conquistas exteriores fáceis, nos distanciamos cada vez mais do propósito da paz, não percebendo que essa distância nos aproxima de posturas opostas, como discussões, agressividades e outras. Isso só reafirma o que eu disse antes, porque nós buscamos fora de nós a forma de preencher o vazio que nós trazemos. E essa forma como nós buscamos esse preenchimento são as formas fáceis, as formas materiais, as formas ilusórias. Só que quanto mais a gente busca dessa forma, mais a gente se distancia do propósito da paz que nós queremos e precisamos. E esse distanciamento nos empurra, inevitavelmente, para o lado oposto. O lado da discussão, o lado das agressividades, o lado das inquietações, dos desequilíbrios. O nosso planeta tem um histórico de guerras ao longo da nossa história. E as tréguas, quando elas acontecem, elas são apenas períodos de repouso e preparação para novas lutas. Não há aí um entendimento da necessidade da paz. Ali há uma parada para se recuperar para a próxima batalha. E essas batalhas só trazem destruição de todas as formas. Não apenas as destruições materiais. Nenhum desses que participa dessas batalhas, seja de que lado for ou seja por que motivo for, a nenhum deles é dada a legitimidade desse combate. Não haverá paz no mundo se não houver paz interior. Nós fazemos aquilo que nós temos em nós. Enquanto nós não nos tornarmos capazes de tolerar aquele que está ao nosso lado, nós não teremos condições de respeitar tratados, leis, normas, que apenas reprimem a brutalidade. As nossas paixões ainda falam mais alto em nós. Os nossos desejos materiais, nossos desejos do ego, ainda nos guiam. É por isso que nós andamos na contramão da busca da paz. Mas então, qual é o antídoto para qualquer forma de violência? Qualquer forma. Não é o enfrentamento, usando o mesmo método. A não violência, ela pressupõe uma conduta totalmente diferente. Quando nós agimos de forma a querer promover a justiça através dos nossos atos, normalmente a gente faz, a gente se utiliza da mesma atitude do agressor. E dessa forma a gente se equivale. Nós nos tornamos iguais. Então a não violência, ela pressupõe realmente uma conduta totalmente diferente daquela que está sendo nos colocada. Para isso é preciso sufocar o orgulho ferido. Porque o que vem à tona nesse momento é o nosso orgulho, que não aceita, que se sente humilhado. E esse sufocamento do orgulho, ele acontece através da reflexão e do autoconhecimento, da vontade, do querer, de aplicar em nós mesmos as lições que a gente vai tendo. Nós somos escravos da mente. E uma mente em desequilíbrio, uma mente indisciplinada, inquieta, é uma mente que busca fora de si a paz que não existe. E ela não vai encontrar. O universo criado por Deus é beleza e perfeição. Mas se eu não observo, se eu não analiso, se eu não percebo, ele não existe para mim. A realidade se traduz apenas naquilo que eu alimento o meu ser. Isso tanto é verdade que a gente percebe a grandiosidade dessas coisas quando elas nos faltam. E aí a gente nota que a gente tinha ela todos os dias. E no momento em que não temos, ali a gente percebe que aquilo era o essencial. Nós podemos comparar o ruído e o silêncio mental. Porque o ruído é a inquietude e o silêncio é a paz interior. Nós podemos observar o que se passa na nossa mente. Se é mais silêncio, se é mais inquietude, perturbação. O que acontece mais? Esse silêncio, ele é a compreensão do significado da vida. E a relação que a minha conduta gera nos outros e no mundo. Aliados à ciência e à religião, eles fortalecem o entendimento da busca da felicidade, desde que orientada pela paz interior. Que ela é a capaz de desenvolver o sentimento de amor verdadeiro. Sentimento de amor a Deus, a mim mesmo, ao outro. Diluindo assim o ódio, vencendo as barreiras impeditivas da fraternidade, superando meu ego e dando lugar à generosidade. Essa é a grande experiência humana, que é viver em harmonia com as leis da vida, nos identificando com o universo, esse universo criado por Deus. E mergulhando o pensamento em Deus. Se ele fizer parte do nosso pensamento, cada vez mais, aquela paz que nós procuramos, ela vai acontecer em nós. Que fiquemos, então, não em paz, mas em tranquilidade, para poder buscar essa paz aonde ela realmente está. Que é através de conhecer quem nós somos e o que nós estamos produzindo. Daí sim, a gente começa a reproduzir paz para o nosso mundo.